Tower, Tower, Bonito, Europa, 084, holding short 10. Roger, clear to land up and take off runway 10, wind is 120 degrees, 8 knots. Clear to line up and take off runway 10, Europa, 084. Takeoff Europa 04. Clear for takeoff, the wind is 120 degrees, 8 knots. Clear for takeoff, Europa 04. Salvador, boa noite, boa noite 05. 805, prossiga. Quando possível, autorização Natal, nível 370. Ok, boa noite 05, por gentileza, tu poderia informar a hora de calços fora? A nossa hora estimada de calços fora era aos 0150. Agora acredito que a empresa tenha feito alguma DLA. É afirmativa. A gente vai checar aqui no sistema. A gente não recebeu nenhuma DLA. Aguarde na escuta. Gol no 805. Ok, no 805. Direta posição Duna, desça para 2000 pés, QNH 10111, reporte no localizador. Duna 2511, reporte no localizador, 3070. 3 Zulu. 7 para as 3 Zulu, aguarde na escuta, só um instante a cópia, boa noite 05. Maravilha. Sim, temos o plano, aguarde instante cópia, é o número 2, o gol no 7 no 4. noite, Gol 896. Gol a Gol 896. Vai direto à posição Duna, desça para 2000 pés, QNH-1011, reporte no localizador. Duna 2000 pés, reporte no localizador, Gol 896. Europa 084, Clyde until flight level 350. Ok, up to level 350, Europa 084. Salvador, tá 3152, portão 612, é pushback acionamento. Autorizado, sem táxi. Chamará, 3152. Me escuta? Prossiga, Saulo. Pronto, cópia. Viemos. Autorizado Natal 370, rota peso Luno 0, decola Luno 0, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, transição Zipar, 5015 transponder, controle 1 9.8. Autorizado Natal, nível 370, peso Luno 10, decola da 10, na Puca, transição Zipar, 5015. Portão 01, não sei quanto plano, posicionar. Viemo. 7-1-4, cópia. Copia no 7-1-4. Salvador Aracaju, 230, decola 1-0, primeira curva esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju, 5-0-4-0, transponder, controle 1-9-8. Desculpa, é o 5040. 230 Aracaju, decola 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, depois direto Aracaju. A chama 5040, o controle após é 1998. Controle 1098. No 71408, portão, chama quanto ponto posicionar. Da velocidade com 8-9-5. Livre? É. Salvador, da 3152 para o táxi 163, 2 horas, alterna Aracaju. 2 horas, alterna Aracaju, copiado. Táxi aprovado, 3152, pátio Índia, até o ponto de espera 10, lá com a 1895, ajuste 1011. Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, 1011, ajustado, 3152. Com 1061. Estacionamento no 01, no Gol no 805. Confirmando, portão 01? Afirma, o Gol 1805 no portão 01 para o estacionamento. Ok, então com o arrobo taxiando, precisar retaguarda, após o tráfego está livre, puxa acionar e chame para o táxi depois. Certo, está autorizado após passar o erro, Gol 805. Salvador, uma boa noite, já 3152, já está pronta, pode esperar dar 10. Autorizado, alinhagem de decolagem, turno 20 graus, 629, 3152. Alinha, decola, 10, está 3152. Zona localizadora, OTAN 3170. OTAN 3170, complexo final, torre 1895. 1895, boa noite. Salvador, bom dia, OTAN 3170 estabilizado no ILS X-Ray da 10. Gente, aguarde a autorização de pouso. Guarda. Livre pouso 3170, ventura 20 graus, 10 mais. Livre pouso, OTAN 3170. 52, decolou 05, controle 19, décima 8. 19, 8, bom dia. Douro 3152, decola curso 1500, não se esgota. Já 3152, contato radar, se vai para o nível 330, foi direto Puka. Direto Puka 330, tá 3152. Tá bom. Eu? Boa noite, eu vou no 896, 3 milhas de espera. 6, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, 896. Pagando 896. Outro com autorização, na minha escuta, aguardando o copo. A intenção da colada do 97, confirme o pátio. Sim, eu vou só checar com o centro recife, ok? Autorização, seu plano. O gol no 805, pronto para o táxi. 192 a bordo, Fortaleza, 3 horas de autonomia. Lá com a 2195, ajuste em 11. É, Índia Alfa 18954 de 11 no ajuste. Boa noite, era assim. Paulo Salvador, o 31570. 370, bem-vindo, táxi Alfa, Juliette, portão 6200. Alfa, Juliette, 6200, 3170. Salvador, boa noite. É, bom dia, boa noite, era sempre tá próximo, ponto de parada 10, próximo para colagem. Sim, a gente mantém a posição. Mantém. Solo Salvador, uma boa noite, é o gol 994, informação Bravo, autorização Mateo, nível 350. Sim, 26865. 26865, boa noite, 3152. Boa noite. Para manter o 805. Para manter o gol 805. 896, solo aos 11, direito, 219, solo. 219. Boa. Confirm for level 350. Hey, for level 350, to full. Just 5 minutes, call, please. Bye-bye. Salvador, boa noite, gol 1896, de Bruna. Bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette, 896. Alfa, entre Juliette, 896. Salvador, eu vou 1994, informação Bravo, autorização Maceió. 350 já aprovado, um minuto cópia. Obrigado. Subida Pulga, pode preparar. Pulga, obrigado. 62, completo final, torre 1894. A Pulsar de Lisboa, level 350, route Papa Zulu 10, and zip up position after Natal, after Open November 873, follow your flight route. Take off on 10, left turn. Your departure will be Puka, departure and Zipa transition, score code 54, correct, 5045. 5045 and the control departure frequency 119.8. Clear to Lisboa, flight level 350, upper Zulu 10, after Zipar, Natal, upper November 873, runway 10 for departure left turn, Puka departure, Zipar transition, 5045, squawk, on the squawk, 119.8, FL024. Okay, that's correct, and the report to red start and push. Calling for a push start, ground 024. Terno embaixo travado, quatro horas. Cadê o valor do pouso? Pista 10, vento 120 graus, 109. Deu cola 10. 805, decola azul 3, controle 19, decimal 8. 19, 8, boa noite, 05. Plano, gente, tá. Só tô no aguardo, ok? A liberação. Dá-se mais LS, boa noite, 9.5. Ingresso a Júlio, portão 10. Ingresso na Juliette, portão 10, Gono 896. Gono 994 para cópia. Copia. 350, Maceió, APT 58, decola 10, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, transição Caju, 5041 no transponder, controle opera em 698. Autorizado para Maceió, nível 350, aperto West 58 a rota. Decola do 10, curva esquerda na Puca, Jambo, Icaju. Aciona 5041, 1998 ao controle. Correto, portão 4, se encontrando para o pushback acionamento. 04, vem para a marca. Pushback acionamento do 97 no combo, posição 8. Tá com a companhia cruzando a retaguarda, após o mesmo tá livre, no 7 no 4, chama o táxi. A gente vai chamar pro táxi do 97 no combo. Gente, após o tráfego da companhia, ok? Entendido, após o tráfego da companhia que passou atrás, né? Zero a dois, som azul no meio direito, 12 horas só. Salvador, boa noite, azul com a 062. Manoel com a 062, prossiga via Alfa em posse da Juliette. Alfa até Juliette com a 062. Salvador Echo 3-0, Tupacão Zero, request position to start from position 1-1. Tupacão 0-2-4, approve the push and start, stand 11, report taxi. Clear for push and start, solely for taxi, Tupacão 0-2-4. Eco, na escuta. Pronto, tá autorizado. Jubi aí, 085, visual, rota conforme, ilhéus e conforme plano, decola pista 97. É, curva à direita, inicialmente vê corredor axé, 60 mil pés, aguarda a liberação do controle para ascensão. 5054, transponder, controle opera 119.8. Correto, Batac PV. Ciente, chame torre agora 295 para acionamento taxi decolagem, 1011 ajuste, bom voo. Mente. O São Lucas 062 na Alfa de São Juliette. O 4062. Ingressa Juliette, após esquerda, pátio 3, 70 sinalizadores no pátio 3. Sente, ingressa na Juliette, após esquerda no pátio 3, 70 no balizador, 462, boa noite. Bom, no 74 na escuta? Na escuta. Confirmando, já iniciou o push? Iniciou. Sente. Salvador, é o gol 1896, autorização para João Pessoa, informação de Charles. 6, João Pessoa, 370 já aprovado, aguarde cópia, pulso, subida a PUCA. 370, PUCA aguardando, gol 1896. Salvador, boa noite, 05. Boa noite, 05, Sam Recife, 2685. Recife, 2685, boa noite, 05. Chaleco, autorizado, ingresso e decolar no 7, 120 graus, 8 anos. Autorizado, táxi, pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1895, ajuste em 11. Pátio Índia até o ponto de espera, lá com a torre 1895, gol no 7 no 4. Salvador Eco Sudão, 024, Zico West Taxi. 024, approve taxi, follow the Boeing until the road point in the call tower frequency 118.95, Kennedy 1011. Follow Boeing 737, holding point runway 10, and tower 118, decimal 95, Kennedy 1011, Eco Sudão 024. Aleco decola os 23, controle 19, decimal 8. 224, caso autorizado, apresente. Autorizado direto destino e atenção para o nível de voo 085, Vitor Caleco. Para o destino 085, Vitor Caleco. 5051 no transponder, controle 1 no 9.8. Direto de aí, por favor. Sim, autorizado. Caso, para o 08. Já Maracaju. 051 no transponder e 198 controle. Voo 896. Condução 10, chame quando pronto para o estacionamento. Viu? Chame quando pronto no 10 para o pushback estacionamento. Camarada. Destino 4, decola os 2.6, controle 19.8. Gol no 7.9. Olhe, Salvador, gol no 7.1.4. Gol no 714, acione o código 0424. 0424, gol no 7, 1-4. Ready for departure. Portugal, clear to line up and take off runway 10, wind is 100 degrees, 8 knots. Clear for line up and take off runway 10, Portugal, 024. Gol 714, contato radar, para o Viva 230, foi direto PUCA. Confirme, direto PUCA. Afirma. Azual, gol Zulu, Bonnet 30, call 119 and this call 8. 189, there we go, 024, 19 over here. Salvador, muito boa noite, Air Portugal 024 Heavy, Airborne, runway 10. Boa noite, Portugal 024, Veda Contact, Amplet Level 350, Puka Departure. Rick Lead Up, at Level 350 on Puka Departure, Air Portugal 024. Luna 714, chama Centro Recife, 12685. 2085, Luna 714. Solo Gol 1994 no portão 04 para pushback estacionamento. Feliz dia, tem um tempo. Camarada. Pronto para o táxi com 1994, 2 horas e 15 de autonomia, alternando Salvador, 162 a bordo. À direita, Índia, até o ponto de espera, dando 0, lá com a torre em 1895, ajuste 1011. Direita, Índia, 108, 95 a torre, com 994. Portugal 024, contact Recife 1285. 1285, Portugal 024. Nós vamos guardar pronto? Só para 5 a cabine para ficar pronta, por favor. Ok. Agora sim, Gol 994. Fiquei autorizado, linha de decolar 100 graus 8 nós. Livre linha de decolar 100 para o Gol 1994. Lamento gate 10. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, manda para o táxi, Gol 899. 994, decola 53, controle 198. 198, obrigado, bom dia, gol 994. Controle Salvador, um bom dia, Gol 994, decolando perfil da Fuca. Bom dia, Gol 994, contato radar, da para o nível 350, vou direto Fuca. Sobe para o 350 na proa de Fuca, Gol 1994. Taxi Gol 1896, 139 a bordo, 2 horas e 20, autonomia, Alterna Maceió. Autorizado táxi via Pátio, Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a 2895, o ajuste em 1091. Autorizado táxi Pátio, Índia, ponto de espera 1895, 611, Gol 1896.